Tienix Podcast, Compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Oi, ouvinte, aqui é o Thiago de Macastro, estamos mais uma vez no Tienix Podcast para dar continuidade a essa temática do trabalho que eu desenvolvi durante o mestrado da dissertação Compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Antes de entrar especificamente no tema da dissertação, queria só passar algumas informações. Logo, esse episódio sobre a dissertação e não encerrar. O que vai acontecer a partir daí? Bom, vai continuar o tema conversas e tem outras coisas para entrar. Saindo algumas publicações acadêmicas, eu pretendo que, além de sair publicação de artigo, uma coisa do gênero, eu pretendo também divulgar isso aqui através do podcast, de forma que esse conhecimento também não fique restrito somente à academia, que se possa ir à frente. Então a gente estamos preparando mais conteúdo para frente. Agora, o podcast está disponível também, além do meu blog, o tianix.wordpress.com e ali no canal do YouTube. Você pode escutar o podcast pelo iTunes, pelo Player FM, pelo Spotify, pelo Google Podcasts. A maneira como eu hospedo o podcast é usando ferramentas gratuitas. Então, eu utilizo um blog do WordPress, uso o archive.org para hospedar os arquivos. Claro que o ideal seria ter um domínio próprio, pagar o servidor, tudo, mas não há condições financeiras para fazer isso no momento. Então, utilize suas ferramentas gratuitas. E, devido a algumas atualizações dessas ferramentas, eu consegui deixar o feed do podcast no formato que possa ser cadastrado no iTunes e no Spotify. O Google Podcasts já estava presente, como no Player FM. Qual que é legal? Estando no iTunes, existe uma série de aplicativos para escutar podcasts que pegam os dados do site do iTunes. Então, provavelmente, o agregador que você utiliza já vai ter agora o Tienix Podcast. E o Spotify, tem gente que tem passado a utilizar, é fácil de recomendar, porque, né, se você achou esse episódio interessante e quiser mostrar para alguém, muita gente tem usado o Spotify, então são mais formas de divulgar, porque a questão aqui é divulgar conhecimento e não ficar tornando restrito ou alguma coisa do gênero. Bom, vamos agora começar efetivamente com o tema que a gente está discutindo. Só que para isso, que é possíveis fontes a Prainotando. Mas vamos recapitular algumas coisas até para relembrar o que é a Prainotando. Ao longo dos outros episódios, nós fomos fazendo todo um contexto histórico sobre Descartes, sobre sua época, sobre a música, a filosofia, as questões nesse período de transição. No episódio anterior sobre dissertação, o que nós discutimos especificamente? O conceito de música que Descartes trabalhou. E vimos que ele dialoga com aquilo que é passado, dialoga com o que seus contemporâneos estão fazendo, mas ao mesmo tempo abre uma porta ao futuro a partir do momento que a sua definição de música ela faz uma subjetivação da música. A música passa a ter como centro o ouvinte, o ser humano, dando conta, levando a música, de uma certa maneira, esse aspecto do humanismo renascentista e trazendo essa concepção de subjetividade, a subjetividade como ponto de partida já na música, algo que posteriormente ele vai fazer para o conhecimento como um todo na sua obra madura, O Discurso do Método. A Prainotando é a segunda seção do seu texto, porque primeiramente ele define o que é música, para em seguida ele começar a discutir o seguinte. Ele vai colocar a Prainotando, uma seção inicial, onde ele coloca 8 proposições. A partir destas outras proposições, que devem ser tão simples e claras a ponto que eu apreendo o conteúdo delas de maneira intuitiva, quer dizer, eu leio a expressão, já, assim, já interiorizo o seu conteúdo, para que a partir destas 8 proposições ele vai deduzir as regras de composição musical, e tanto do tratamento do ritmo, quanto do tratamento melódico, tanto quanto tratamento harmônico, as regras do contraponto a 4 vozes, como feito na Renascença. Para quem não entende o que é contraponto, contraponto é uma técnica que os músicos estudam para a seguinte finalidade. Imagine você que eu vou ter ao mesmo tempo um violino, uma flauta, um violoncelo, um piano. Como que eu faço todos os instrumentos tocarem melodias simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, contudo, de maneira que eu perceba a independência de cada linha melódica, a independência de cada instrumento, mas ao mesmo tempo que forma um todo harmônico? Porque qual que é o risco? Ou os instrumentos vão ser tão independentes que eu não entendo o conjunto, ou vai dar a impressão que os instrumentos não estão fazendo coisas próprias, não estão tendo uma linha melódica própria. Então a técnica do contraponto é para conseguir articular esses elementos. E só a partir desses 8 princípios que todo o restante do tratado de Descartes vai ser deduzido. Qual que é a minha hipótese? Se eu conseguir verificar, se eu comparar o conteúdo destas proposições com textos anteriores e que o contexto me indica que ele possa ter lido, eu tenho como chegar às fontes. Então esse, digamos, é um ponto central, é o ponto fulcral da dissertação de mestrado. Bom, vamos então compreender isso. Vamos aos poucos. Lembrando o seguinte, eu faço uma comparação. Eu até verifiquei se haveria possibilidade de haver uma citação direta, ou seja, Descartes ter pego um trecho diretamente, mas pelo que eu verifiquei, e comparando com a bibliografia já existente, realmente não ocorreu. Mesmo comparando com os outros tratados, não há exatamente uma citação direta. Às vezes até adaptações ou leituras próprias, mas não uma citação direta. Então a minha análise vai por conta da semelhança de conteúdo, tudo bem? E não somente numa citação direta. Para fazer... Como são 8 elementos, quando são 8 proposições diferentes, não são simples frases, algumas são parágrafos, eu fiz uma divisão para ficar mais didático. Então eu dividi em 3 grupos: sentidos, prazer e proporções, segundo grupo de simetria e aritmética, e o último grupo, variedade e deleite estético. Essa classificação ela foi um trabalho meu. Os autores normalmente não trabalham dessa forma, que eu acho que fica mais interessante. Vamos então para o primeiro grupo, sentidos, prazer e proporções. Agora, antes de comentar de onde Descartes tirou, nada melhor do que eu vou ler os princípios colocados por Descartes e depois a gente faz a discussão. Primeiro, todos os sentidos são capazes de algum prazer. Sensus, do latim. Essa é muito... Veja como é intuitivo. Todos os sentidos são capazes de algum prazer. Eu escuto, ok. Não digo ok somente por... Eu tenho que fazer um esforço intelectual muito grande para refutar, porque a ideia é que todos os sentidos são capazes de algum prazer, eu apreendo de maneira intuitiva. Segundo, que vai ser derivado desse. Em vista deste prazer, é necessária uma determinada proporção do objeto com o sentido. Segue-se, por exemplo, que o estrondo dos mosquetes ou trovões não parecem aptos à música, porque evidentemente ferem os ouvidos, como o brilho intenso do sol quando visto de frente ferem os olhos. Ou seja, todo sentido é passível de algum prazer, contudo, é necessária uma proporção entre o sentido e o prazer para não desagradar. Ele dá o efeito que a gente não vai usar mosquetes, trovões em música, que até é um efeito depois, né? Naquele contexto você não tem. Bem, da mesma forma, quando eu olho os olhos, é muita luz. A visão, e para ver é necessário luz, dá prazer. Mas se o sol vir direto no meu rosto, obviamente isso não vai gerar prazer. Bom, continuando. Essa relação, ela é muito interessante, porque o sentido é o ponto de partida. Não, ele não faz algumas preposições, ele não parte da razão. Se você ouvir o último episódio sobre o conceito de música, alguns atores faziam isso. Ele parte do sentido. Todo sentido é capaz de algum prazer. E depois que ele vai falar da relação de uma certa proporção, que já é uma palavra que indica que vai trazer matemática para a conversa, entre os sentidos, e entre o objeto e o sentido e o objeto. Ele parte do sentido. É o elemento, é a partir dos sentidos que o objeto vai ou não gerar prazer. Tá. E aí que é interessante. A necessidade, aqui já há um leve rompimento, em que sentido? A necessidade de uma proporção entre o objeto e os sentidos não vem de uma racionalidade ontológica, né? Quer dizer, não é porque dentro desse texto especificamente, dentro desse texto, a gente colocar em face do cartesianismo como todo, pode mudar a questão. Mas dentro desse texto, não é que o universo é racional, o universo foi criado de maneira racional, portanto, o prazer advém de uma proporção, de uma racionalidade entre os sentidos dos objetos. Ou seja, ele não parte de uma razão cósmica, ele parte do sentido, ele parte do campo sensorial. Ele parte da minha experiência auditiva, do meu visual, tátil, dos meus sentidos para pensar o prazer. Não de uma razão, de uma harmonia pré-estabelecida, de uma razão, de uma razão precedente. Claro que isso não excluiria. Inclusive porque essa visão dentro do seu paradigma. Mas o texto não cita diretamente. Isso que é a quebra, que é interessante. Mas há somente uma simetria entre o sentido e o objeto. A desproporção do objeto em relação ao sentido acaba gerando desprazer. Então, é necessário que os objetos sonoros tenham determinadas proporções em relação ao sentido. Essa é a conclusão. Há aqui uma sugestão de subjetividade, da mania que quer dizer... Na primeira vista, se é o sentido que determina o prazer, será que os meus sentidos são iguais aos outros? Será que essa proporção ela é singular? Será que todos os indivíduos têm a mesma proporção? Será que o mesmo indivíduo escutando aquele objeto sonoro, aquele objeto vai ter uma determinada proporção? Será que um sujeito com uma deficiência auditiva, a proporção entre o seu sentido e aquilo que ele escuta para gerar prazer seja diferente? A maneira como o texto do Descartes coloca sugere, pode dar essa leitura. Pode dar essa leitura. Mas o que o Descartes está propondo é uma objetividade, ou seja, a ciência musical tem que ter princípios claros e distintos de maneira objetiva para pensar a si mesma. Então ela não pode partir de uma racionalidade universal, ela tem que usar princípios da sua própria área. Então, ele está buscando no sentido, nos sentidos, esse princípio básico, não numa racionalidade cósmica criada por Deus e por aí vai. Mesmo que isso em textos posteriores acabe aparecendo. Bom, mas aqui não é esse o sentido. Mas traz uma certa possibilidade de nós pensarmos em uma subjetividade. Claro que no sentido da época há uma tendência dele estar pensando no sentido universal, quer dizer, a audição padrão humana. Mas veja, já há uma leve carga de subjetividade aqui quando ele parte dos sentidos. Por quê? Qualquer um sabe que a audição de uma pessoa não é igual a outra. Então, já cai uma leve carga de subjetividade aqui, o que é algo bem interessante. Diferente se ele partisse de uma racionalidade cósmica, que aí seria um princípio puramente racional, igual para todos, por aí vai. Agora, qual que é o texto histórico que é mais parecido com essa determinação? De um texto que ele muito que sabe-se que ele estudou no Colégio Jesuíta La Flèche, que é o De Anima, o Sobre a Alma de Aristóteles. Olha o que Aristóteles dizia. Se a voz é com efeito certa síntese harmoniosa e a voz e a audição são, de certo modo, uma única coisa, embora de outro modo não sejam uma e a mesma coisa, mas se a síntese harmoniosa é uma certa proporção, então é necessária que a audição seja alguma proporção. Aqui o Aristóteles o Logos como proporção. Bom, e também é por isso que o excesso, cada um deles, quer o grave, quer o agudo, destrói a audição. Percebam. O que o Aristóteles estava dizendo? Quer dizer, existe então uma proporção entre a voz e a audição. Só que veja, o Aristóteles há um raciocínio parecido, a maneira que Descartes colocou é até um pouco mais clara. Só lembrando que o problema de, às vezes, o texto do Aristóteles é complexo, porque traduzir do grego antigo para a nossa língua não é tão fácil. E os textos do Aristóteles eram anotações que ele usava para dar aula, que seus alunos coletaram. Então, não eram textos que ele trabalhou tanto para publicar, por exemplo. Então, tem um pouco desses dois aspectos, né? Mas a gente percebe o quê? O que Aristóteles está falando? Falava, tem que ver uma proporção entre a voz e o sentido. Usando o termo logos, que pode ser razão e uma série de coisas. Só que o que acontece? O Frederic Bouzon, inclusive, ele chama a atenção pelo seguinte: o Aristóteles parte da voz para o sentido. Ele faz o caminho da voz do objeto que eu escuto para os meus sentidos. O que Descartes faz? Parte do princípio para a voz. Isso é uma inversão. Nossa, mas Thiago, isso é um detalhe tão mínimo. Não é tão mínimo assim. Porque se eu parto do objeto, eu parto de algo exterior, eu parto de algo que, pensando de maneira moderna, algo que não se aplica bem aos gregos, eu parto de algo exterior a mim. Descartes não, está partindo do sentido para o objeto, e não do objeto para os sentidos. E isso é uma mudança interessante. Isso mostra claro que Descartes conhecia esse texto? Conhecia. Tanto porque ele era muito estudado, a gente tem era um dos livros que estava na lista do colégio, dos colégios jesuítas, mas a comparação textual mostra. Agora, essa mudança do Descartes, alguns veem como uma ação do próprio Descartes. Eu vejo isso como uma influência daquele grego que a gente falou, do Aristóxeno, que foi aquele grego que buscava partir da percepção humana para pensar a música, e não da matemática, não da razão. Lembrando, Aristóxeno era muito estudado na Universidade da Holanda, por exemplo, em que Descartes estava na Holanda, quando colocou ali. O texto estava sendo estudado, em geral, por quem tinha interesse em música, tudo. Uma autora, Annie Belli, que é uma autora fantástica. Ela faz um trabalho com música grega maravilhoso. Vale a pena pesquisar tanto a produção acadêmica, como ela tem um grupo de reconstrução de música grega que é, assim, fantástico. Bom, o que Annie Belli dizia sobre Aristóteles? Dizia o seguinte: da ordem cronológica do saber, a sensação é primeira. Da sensação dependem as verdades mais primárias e mais evidentes, que são lançadas por ele diretamente, sem risco de erro. Os fenômenos musicais são necessários à sensação auditiva, com evidências claras e distintas, na condição bem evidente do músico saber utilizar seus ouvidos, cultivando suas capacidades. Ou seja, para o Anibeli está explicando que o Aristóteles não partia dos sentidos. O Paulo Gozo, ele comenta que o Descartes, ele se coloca numa postura intermediária entre Pitágoras e Aristóteles, no sentido em que a primeira proposição tem uma cara de ser uma influência direta do Aristóteles, e a segunda vai caminhando a uma racionalidade é uma racionalidade pitagórica. E aí fica o problema. Será que só lendo Aristóteles ele faria todo esse raciocínio? Ou seria mais plausível? Seria mais plausível que Descartes também teria estudado Aristóteles? Lembrando que o Aristóteles, ele tem uma originalidade. Ele não é simples, ele era aluno de Aristóteles, mas ele também não era só um repetidor de Aristóteles. Ele tinha um pensamento muito original e tudo mais. Bom, vamos ver. A minha hipótese, para mim, mais factível é que Descartes tenha realmente conhecido essa tradição pitagórica, obviamente. Zarlino, todos os autores têm uma linhagem pitagórica. Estava lendo Aristóteles, influenciado também pelo trabalho do Vincenzo Galilei, que estava retornando a uma tradição aristóteles de pensar a música partindo da nossa experiência e não da tradição, e fez essa articulação. Então, provavelmente, a origem desses primeiros princípios foi Aristóteles e Aristóteles, fazendo uma certa comunhão, uma releitura que permite a teoria renascentista, basicamente pitagórica, ter um ponto de partida. E é interessante que os autores logo próximos a Descartes, Zarlino, Jean de Moore, Salinas, Thiard, eles sempre partem do Boécio, então eles partem de uma música cósmica, né? Então, por mais que eles sempre vão falar dessa proporção entre sons, entre proporção de sons sentidos, em um caso ou outro, mas é sempre adivinho. Primeiro tem uma razão cósmica que justifica isso. Descartes aqui não está se importando com essa questão. E é essa leitura que é interessante. O Jean de Moore, por exemplo, no Música Especulativa segundo Boécio, dizia o seguinte: a música é formada por sons proporcionais entre si, segundo a quantidade numerável de movimentos que descobrimos neles. Então, veja, é uma relação. A particularidade de Descartes é partir dos sentidos. E é nisso que eu discordo, por exemplo, do Frederic Buzon. Dizer que Descartes pegou os primeiros princípios só relendo Aristóteles e criativamente mudou, eu acho um pouco... A base aristotélica ele conhecia, mas eu acho mais interessante, eu acho mais provável, realmente, ele está articulando aquilo que ele leu de Aristóteles, mas através de outras referências, retrabalhando aquilo. Por quê? Porque há uma tradição pitagórica tem uma certa razão, Aristóteles não tem uma certa razão, o que Aristóteles fala tem uma certa razão. Como articular tudo isso para estar um todo coerente de forma lógica e apreensível à maneira matemática? O próprio Ponti de Thiard vai dizer que a música é uma disposição de sons proporcionais, separados por intervalos próprios. E só que no caso dele ele partia de uma concepção, digamos, mundana, né? Uma concepção de música cósmica. Zarlino vai pelo mesmo caminho, parte do cósmico, e Zarlino inclusive fala, a linguagem cósmica é criada por Deus, né? Isso é importante, Zarlino era padre e tudo mais. E os Salinas... Agora, o Salinas tem um ponto interessante, que ele fala assim: o sentido conhece de maneira confusa a matéria fluida e instável, no caso da música, e a razão conhece o mesmo, despojado de sua matéria com todas as artes da realidade. Por isso, tão necessário o ouvido para a música como para a razão. Isso é interessante. O Zarlino, ele separa a razão e o sentido, mas diz que os sentidos funcionam sozinhos, mas precisam da razão para articular esse todo, né? Mas... basicamente, então, as ideias dessas primeiras três proposições remontam a Aristóteles, mas através de uma releitura calcada em Aristóteles. Tudo bem? Essa é a minha. Poderia falar até do Vincenzo Galilei, mas como tem indícios que ele também leu, mas essa é a minha posição teórica. Como falei, discordo de outros teóricos, mas aí é o trabalho da dissertação. E que bom se alguém discordar de mim e mostrar que eu estou errado, que aí eu vou aprender. Bom, próximo grupo, simetria aritmética. Após esse daqui, eu não vou ler as propostas, todas as proposições exatamente, você pode ler com calma. Se baixar a dissertação, porque elas têm um quê abstrato que eu acho que... elas têm um texto meio confuso. Eu vou passar mais um resumão delas aqui, tá? A terceira proposição é assim: o objeto deve ser tal que não atinja os sentidos, nem de modo muito difícil, nem de modo muito confuso. Segue-se, por exemplo, que uma figura complexa, seja ela regular, como é o corpo do astrolábio, não agrada tanto à vista quanto outra, que seria constituída por linhas mais iguais, como é a aranha, do mesmo instrumento. É uma parte desse instrumento. A razão é que os sentidos se satisfazem mais plenamente nesse último objeto do que no primeiro, onde se localizam vários elementos que não são percebidos tão distintos. Ou seja, que Descartes está dizendo? Quando você vê um objeto que é cheio de coisa, muito confuso, você acha feio. Os sentidos ficam, nossa, tem muito detalhe. Quando você vê algo mais proporcionalzinho, um círculo com uma linha acompanhando o ângulo externo, algo bem, bem proporcional, aquilo traz mais prazer, porque é mais captado de uma forma mais fácil pelo sentido, não há um esforço tão grande. Esse é o princípio de Descartes. Lá. Quarto, o objeto é mais facilmente percebido pelos sentidos quando a diferença das partes é menor. Ou seja, se você tem o mesmo objeto, uma parte muito grande e outra muito pequena, é esquisito. Quando as coisas, quando há uma proporção, quando a diferença de proporções é menor, é mais fácil de perceber. Quinto princípio, dizemos que a parte de um objeto completo são menores diferentes entre si, entre as quais a proporção é maior. Quer dizer, quanto menos diferentes são os objetos, eu tenho um objeto com várias partes. Se essas partes menores forem proporcionais, o objeto vai parecer menos diferente. Eu digo, esse é um Descartes que não escreve muito bem, inclusive. O texto é confuso e tudo mais. Sexta proposição. Essa proporção deve ser aritmética e não geométrica. Tá. Desculpem, mas quando eu leio aritmética, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a escola do Chaves. Alguém diz, aritmética? Inclusive quem está aí acompanhando o live, se quiser colocar alguma pergunta, algum comentário aqui, fique à vontade. Obrigado aí pela audição. Bom, o que ele está dizendo? Proporção aritmética é assim. Se eu coloco três quadrados do mesmo tamanho, um ao lado do outro, isso é uma proporção aritmética, porque todas as partes são iguais. Agora, se eu coloco um quadrado, um quadrado bem maior, outro muito menor, e quando você vai calcular a proporção, é uma coisa de 2 para a raiz de 8, quanto o tamanho dos objetos são muito diferentes, fica esquisito. Sabe quando você vai ver livros em páginas, você vê, os livros mais ou menos do mesmo tamanho, a estante fica bonitinho, então você vê a estante com livros muito grande, muito pequeno, tudo junto, fica, você fala, nossa, que bagunça. Essa bagunça incomoda. Talvez a estante do fundo incomode, mas eu vou. Então, o que acontece? Quando a proporção é aritmética, eu percebo melhor cada parte com facilidade. Isso gera prazer, isso gera tranquilidade. Enquanto quando a proporção entre os objetos é muito confusa, é muito dissonante uma da outra, muito distante uma da outra, aquilo me incomodaria. Então, basicamente é o seguinte: quanto mais simples o objeto, mais prazer os sentidos têm em relação a ele. Quanto ele se apresenta de forma muito complexa, mais feio. E essa simplicidade vai ter um caráter de proporção aritmética e não proporção geométrica. Basicamente é isso. Tudo bem? De maneira que a gente precisa de todos esses fatores de uma proporção aritmética para que as partes sejam proporcionais, menores e bem integradas para gerar a beleza quando eu vejo objetos que têm muitas partes e por aí vai. Quando a gente lê esse tipo de texto, uma dica a todos para entender bem o raciocínio. Quando você tem proporções, uma deduzida da outra, quando você está aqui, se você tiver na dúvida, relê daqui de baixo, da quarta proporção para a primeira, da sexta até a primeira, faz um movimento contrário. Dessa forma você vai ver se a dedução foi bem feita e você entende realmente a consequência daqueles atos. Porque cada vez que ele põe uma nova proposição, é como se ele retomasse todas as anteriores. Por isso que textos escritos através da dedução parecem ser curtos, parecem ser mais simples, mas sempre que você vai analisar tem um monte de informação. Um exemplo, Descartes escreveu um livro chamado Discurso do Método, que é fininho, que é relativamente fininho, enquanto tem dois volumes gigantes só comentando ele. Essa ideia de simetria, o André Pirro apresenta assim, olha, isso vem de Platão, lá no livro Filebo e Timeu. Mas como relidas pelo Marsílio Fitino. O Tatarwick, esse é um autor que eu não sei pronunciar realmente, ele fala que essa ideia de clareza e proporção é presente em diversos autores do Renascimento. Então isso seria uma parte do espírito de época, por exemplo. Então por isso que vai aparecer muito diversos textos de música. Agora vamos ver. O Jean de Mouros, por exemplo, ele não discute se é melhor proporção aritmética ou geométrica, que é essa questão central. Proporção tem que ser aritmética. Mas ele não discute, mas ele fala que quando a proporção é baseada no número 2 ou no 3, tanto as estruturas rítmicas quanto as estruturas harmônicas, há mais beleza para o ouvido. Então é a partir desse princípio que ele elabora o processo de notação musical, ele é um importante divulgador da partitura. Então assim, mesmo ele não descobrindo, Jean de Mouros trabalha com o quê? Regras aritméticas. Já vemos uma influência, um tratado antigo. Pontus de Thiers é um autor mais próximo. Ele fala, a harmonia nasce da proporção e exalta alguns intervalos devido à sua simplicidade. Olha só, a tradição já de Mouros já colocava a ideia de proporções aritméticas. Elas são os princípios para os quais eu vou deduzir a afinação e todos os princípios. Pontus de Thiers vai exaltar os intervalos que têm maior, os intervalos consonantes da oitava, a quinta e a quarta por serem simples, devido e de onde vem a simplicidade de suas proporções aritméticas. Ele dizia, a proporção da música para se realizar utilizou os números da aritmética e as quantidades de geometria, tá? E vai dizer que os antigos utilizavam essa ideia, só que curiosamente a partir da página 30 do livro do Thiers, ele já vai defender proporções geométricas, o que é muito, muito interessante. Ou seja, ele permitia que certos intervalos musicais que apresentavam proporções geométricas fossem utilizados, desde que eles tivessem alguma relação, alguma proximidade com proporções aritméticas. E o que é muito interessante, porque ele faz toda uma defesa das proporções aritméticas, que são os intervalos mais tradicionais, desde o cantochão, do tudo, e para utilizar os intervalos mais recentes da polifonia de sua época, ele faz uma aproximação entre proporções geométricas e aritméticas. O Zarlino também vai utilizar a aritmética. Agora, o Zarlino tem uma divisão interessante. A aritmética é ótima para pensar no processo de composição, para as relações numéricas. Porém, as proporções geométricas são interessantes para pensar as relações quantitativas. Ou seja, se eu for fazer um estudo sobre o instrumento musical, sobre o objeto sonoro, o objeto que cria som, a geometria ela é muito mais interessante, inclusive porque faculta a construção, né? É uma forma de análise. Então ele tem... Mas, porém, para pensar o número sonoro, para pensar os elementos da afinação musical, aí é aritmética. Né? Por isso que ele que é a tradição, reafirmando a tradição aristotélica da música ser subalterna, aritmética e intermediária entre a matemática e a filosofia natural. E ele vai dizer que é interessante, a proporção aritmética é racional. Por isso a superioridade dela, digamos assim. E a geométrica parte racional e parte racional. O problema dos números inteiros, números complexos, frações e por aí vai. Bom, E os Salinas, ele utiliza um terceiro termo, que é a chamada proporção harmônica. Como o comentador Gonzalez demonstra, tanto Salino quanto Salino utilizam as proporções aritméticas, mas quando necessário, dá um jeitinho de usar a proporção geométrica. Então, por isso que o Salinas prefere utilizar o termo de proporções harmônicas. Né? E o que é interessante? Veja, os números decimais tinham sido introduzidos à matemática para pensar o temperamento só em 1585. Então, por isso que certas proporções eram muito difíceis de calcular, porque não tinha ainda número decimal, tudo. O Stevin estava desenvolvendo isso. O Bickman, Isaac Bickman, já utilizava as proporções, o pensamento mais geométrico para calcular o movimento dos átomos para gerar os sons. E de certa forma, o que acontece? Descartes, ele afirma, ele mantém, como a gente comentou em episódios anteriores, a opinião do Bickman, mas tentando a sua explicação física como pano de fundo de suas discussões, mas usa uma explicação muito mais aritmética. E dialogando diretamente com a proporção, com as colocações, com as colocações de seus contemporâneos. Você vê que, de uma certa forma, a ideia de simplicidade, que está muito clara, fica mais evidente em Salinas e Thiar. A aritmética está por todos os autores, então ele pegou realmente desse espírito de época, dessa prática, mas desses textos que ele provavelmente leu pela proximidade geográfica e tudo mais. E agora vamos finar no último grupo, que é o Variedade e o Deleite Estético. Descartes finaliza o seguinte: entre os objetos dos sentidos, não é mais agradável à alma o que é mais facilmente percebido por estes, nem aquele que é o mais dificilmente, mas não é tão fácil de perceber que o desejo natural que os sentidos portam não são plenamente satisfeitos, igualmente tão difíceis que fatiguem os sentidos. E oitavo, finalmente, devemos notar que em todas as coisas a variedade é mais agradável. Que é, na verdade, o sétimo é só uma... ele queria chegar no oito, né? Aqui, claro, lembrando que a alma aqui tem um sentido cognitivo, cérebro, poder pensar dessa forma, né? Não é tão metafísico. Mas, o que acontece? Se está tudo muito prazer, o que ele quer dizer? Se está tudo produzindo prazer o tempo todo, eu começo a... legal, fico fatigado. Ah, isso é bonito, eu vejo tantas vezes que fico fatigado daquilo. Sabe quando você gosta muito de comer alguma coisa, mas como tanto que já não chama mais minha atenção? É isso que ele está falando. Então, eu tenho que pensar nisso. Tem que pensar que os sentidos, mesmo certas proporções, certos sons proporcionais geram beleza, em excesso aquilo cansa, fica chato. Fica chato, esse é o termo. Então eu preciso trazer variedade, preciso variar o material musical de maneira que, ao longo da composição, eu não perca a atenção do ouvinte. E isso ele vai desenvolver ao longo do livro e tal. Essa ideia, essa necessidade de variedade, está na tradição? O Jean de Mons colocava: nunca deve haver duas consonâncias perfeitas consecutivamente, se é possível contornar duas, três ou quatro perfeitas. A prática do Ars Nova já dizia o seguinte: olha, eu tenho que variar, eu tenho que colocar intervalos imperfeitos no meio de perfeitos, porque excesso de perfeição cansa. O Thiar, ele já tem uma questão que utilizar intervalos mais belos, mais perfeitos, e intervalos menos perfeitos levaria-nos a sentir determinadas emoções, determinados afetos que teriam efeito medicinal. Então há uma defesa da variedade, mas olha que interessante, para o Thiar, ele defende as práticas da sua época pelo efeito medicinal que os diferentes afetos, inclusive aqueles imperfeitos, vão influenciar no nosso corpo para levar o nosso corpo a se reorganizar. Eu estou falando de uma maneira um pouco mais simples para não comentar. O Zarlino, ele vai trazer uma concepção diferente. Ele vai falar da harmonia dos contrários, e que a harmonia exige a contradição. Para ter uma sensação de harmonia, vem dos contrários, como ela é na natureza. Ele está dialogando diretamente com o filósofo grego Heráclito. Então, por esse princípio, tem que haver elementos discordantes, tem que haver dissonâncias e consonâncias na composição musical para ela me agradar. Tem que ter diferentes elementos para sentir-me agraciado para realmente manter a sensação de prazer auditivo. Mas claro que esse conceito é um tanto ontológico. Zarlino vai defender os usos de algumas estruturas diferentes, o Salinas, desculpa, agora não usando nenhum princípio cósmico, como o caso do Zarlino, mas dizendo que a variedade, na verdade, nos alegra, nos deleita perceber essa variedade. Então, ou seja, ele também é subjetivo. Ou seja, o Descartes pega uma prática tradicional que era feita a prática, mas ele traz uma argumentação, ele traz um embasamento, não diretamente de um autor diferente, como se fosse uma revisão das ideias de diversos autores, mas tentando pegar um princípio mais simples. Porque, veja, falar de uma harmonia como a presença, ou seja, o objeto, mesmo o rio não é o mesmo quando se... Aquela frase de Heráclito, o rio não é o mesmo. Quando um homem nada duas vezes no rio, na segunda vez o rio já não é o mesmo, o homem não é o mesmo. O úmido pertence ao seco, ou seja, a transformação, a noite só existe por causa do dia. Essa ideia da harmonia de contrários é uma ideia cósmica, abstrata, linda, diga-se passagem, né? Heráclito é maravilhoso e tal. Mas é muito complicado usar isso, como você usar um princípio cósmico tão abrangente para falar sobre o processo de composição musical, por exemplo. É uma coisa, é um princípio muito amplo tudo. O que o Descartes está fazendo é dizer o seguinte: não, isso é simplesmente porque os nossos sentidos se fatigam quando eu percebo demais alguma coisa repetitiva. Eu perco a atenção, então para isso que eu vou ter variedade. Esses princípios, então, já é uma releitura do todo. Mas veja, há uma certa proximidade com Salinas a partir do momento que o foco é a subjetividade, é o funcionamento dos sentidos. Mesmo que Salinas não explore, é uma leve citação que Salinas faz ao longo do seu texto. Então a gente pode ver que as fontes primordiais são de Descartes para escrever todo esse tratado, porque a partir desses princípios que ele escreve demais, é o quê? Zarlino, com certeza, ele leu, mas assim, Aristóteles, Aristóxeno, talvez com uma certa pitada de Vicenzo Galilei no mesmo, Pontus de Tiar, Zarlino, Salinas e também João de Mursa, que era um autor mais antigo, um autor que é anterior ao Renascimento, da Baixa Idade Média, do finalzinho da Idade Média e tal, mas que ele coloca a ideia de aritmética de forma muito clara. Ou seja, Descartes está unindo todas diversas formas de defender o pensamento musical e colocando numa nome só. Bom, basicamente isso que eu queria trazer, essa é a parte central da dissertação. A minha discordância com os autores é não levar em conta, tudo bem, tem forte influência de Aristóteles em todo o texto, mas Descartes não está simplesmente trabalhando em cima de Aristóteles, ele trabalha em cima de Aristóteles a partir da leitura de outros autores que ele faz, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente, e essa, digamos, foi o trabalho da minha dissertação, as minhas hipóteses, tudo. Pessoalmente eu vejo ela como muito bem colocada. Eu acho muito complicado quando a gente generaliza fontes utilizadas. Eu acho muito mais interessante acompanhar, pensarmos em Descartes acompanhando pegando elementos de diversos autores próximos a ele, afinal Salinas era para tudo que vinha de Salamanca era estudado pelos jesuítas. É um texto que circulou muito pela França. Os textos pontos de Thiar circularam. Zarlino ele cita. Aristóteles é com certeza estudou, ele falou com Platão, é parte do currículo. Aristóteles não estava em voga. É muito difícil Descartes ter ignorado. Seja em La Flèche ou mesmo quando ele vai para a Holanda, onde ali estava sendo muito discutido. Bom, agradeço aí pela audição. Até a próxima semana.